A memória. A memória. A memória é uma ilha de opção. Qualquer passante diz que eu vou falar. E imediatamente apaga até com ele também o sentido do que queria dizer. Esgotado eu, resta um espanto do mundo não ser levado junto de Rogão. Onde como armazenar a cor de cada instante? Que traço reter da translúcida aurora? Esmerado nem o seco das amizades truncadas? O perfume, acaso, daquela rosa desbotada? A vida não é uma tela e jamais adquire o significado escrito que se deseja imprimir nela. Tampouco é uma história em que cada minúcia encerra uma moral. Ela é recheada de locais de desova, presuntos, liquidações, queima de arquivos, divisões com a cura, apagamentos de trechos, sumiços de originais, grupos de extermínios e fotogramas estourados. Que importa se as cinzas restam frias ou se ainda ardem quentes, se não é solucionada a urna alguma negada, seja guerreira ou seja bárbara para depositá-las. Antes que o amanhã desabe aqui, ainda hoje será esquecido que traz a marca da água hoje. E eles aguardam na tocaia da manta enquanto as cães de fila do tempo fazem o arquipélago de fracos no terno da memória. Ilhotas, imagens. Encarrapos de seus filhos, numerosas crateras horizontais, azulais, os laços de família se tornaram lados, outro encare, cava e prótese, assim o mundo vai parindo o defunto de suas sinopses, sem nenhuma explosão final. Nenhum dia sem delinear, nenhum dia sem o traço, sem nome e com vontade aguarda. Ergue a chilema como uma barragem anti-entropia. Os juntos seguem-se e a firmada intenção de transbordar todo veneno e ferrugem em pedaços do paraíso. Ou vice-versa, ao bel prazer e do bel prazer, como quem aperta um botão na mesa de uma ilha de edição, um Deus em golpe é final para resgatar de um mundo farto. Thank you. saliva caiu, eu não sei de nada. Por onde anda? Tudo aquilo que eu usava de ser. Por esquema. Por onde vira? Agora espera a fruta. Podia sentar e esperar. Não tinha ninguém mais na sala. Não importava não se lamber. A saliva ardeia no pensamento. Odiava todas as palavras que não corriam para dizer. Correndo, querendo, ali no sofá esperando, se desfazer o rastro, podia sentir o tempo. Correndo ao contrário, olhou, chorou, mordeu, berrou por dois dedos, seguravam para não perder. Era o contrário, outro chão lamber, odiava todas as pessoas. Todas as quebradas e tudo aquilo ali. Por onde misturavam suas fantasias, agora esperam viva. Por vezes pegava vontade de ir, agora mordia desejo de chegar e a saliva que escorria. Com ela disse que passa dessa fogueira, não importa. penso que divina fluido se prospeite. Em um breve passeio, me perco a minha viagem, tocando sem trabalhar no feriado. Bem, ela te esquece, eu não importo, penso como tudo é breve passeio. Eu batizei minha máquina, deu seu nome. Então ela disse que passa dessa primeira, não importa, penso que tudo é fluido, simplesmente. Em um breve passeio, me perco a pior viagem, tocando sem trabalhar no feriado. Bem, ela disse dessa primeira, não importa, penso como tudo é breve passeio. Eu batizei minha máquina, deu seu nome. Então ela disse, o que passa dessa primeira, não importa, penso que tudo é fluido, simplesmente. Em um breve passeio do tempo, que a pior viagem foi quando fui trabalhar no feriado. Bem, ela disse dessa primeira, não importa, eu penso, como tudo é breve passeio. Batizei minha máquina, me deu seu nome. Então ela disse que passa dessa primeira, não importa, e penso que tudo é fluido, simplesmente. E o breve passeio me perco, a pior viagem foi quando fui trabalhar no feriado. Bem, ela disse dessa primeira, não importa, e penso como tudo é breve passeio. Eu batizei minha máquina. Então ela disse que passa dessa primeira, não importa. Eu me perco, que a pior viagem foi quando fui trabalhar no feriado. Bem, ela disse dessa primeira, não importa, penso como tudo é breve passeio. Talvez que eu seja uma questão de pele. Não sou de ser. Você vê o que quer que seja. Fazer questão. Não pode dizer. Não podia retornar a essa questão. Eu perdida. Perdida nesse ponto. A vez que está lá, não. Responder se quer. Thank you. peixes. E essa pele, a sua água envolvia. E você franca e gosta mesmo disso. Até aprender a respirar. Por fora, por fiar. E lá dos donos, mesmo assim, de tecido. Já sei mais. Miséria do absurdo. Eu me entrego em danças pro título, um título. Cansei dessa cena. Fui capaz de tudo tocar. Mas tudo fluido até o final. E você nada. Thank you. o ar respira. Nós não somos todos, mas temos menos em nós que damos todos aos pássaros. E mudou o sol. E retiramos as pedras, as marés. Muito bom, é. Não sabemos de nada que voa. Arrependemos sós. Arrancamos as penas de não saber ter tanta bucha. E andava nos pelegos da justiça do monumento abatido na extrema paliçada. Os professores falavam da vontade de dominar e da luta pela vida. As senhoras católicas são piedosas. Os comunistas são piedosos. Os comerciantes são piedosos. Só eu não sou piedoso. Se eu fosse piedoso, meu sexo seria tosse. Só se eu viver aos sábados à noite. Eu seria meu filho, meus colegas me chamariam cu de ferro, me fariam perguntas. Por que na vidraia? Por que prego afunda? Eu deixaria proliferar uma úlcera e admiraria as estátuas de fortes dentaduras. Iria aos bairros onde não poderia levar meus amigos pederastas ou barbudos. Eu me universalizaria no senso comum e eles diriam que tenho todas as virtudes. Eu não sou piedoso. Eu nunca poderia ser piedoso. Meus olhos rotinem tingem-se de verde. Os arranhões de carniça decompõem-se nos pavimentos. Os adolescentes nas escolas bufam como cadelas asfixiadas. Arcanjos de enxofre bombardeiam o horizonte através dos meus sonhos. Eu sou feito de milésimas partes de mim ainda a serem descobertas pela ciência em tanto espaço, em tanto tempo, que vai daqui pra lá e volto sempre atrasado, calor esmagado. A pulga é como se uma caixa que não cabe mais ar, porque me cabe, eu vou aos poucos morrendo asfixiado, pedindo que a caixa se abre. Sou feito de camadas de suor de ouro, para cada camada eu sujeiro, água de sabão, cheiro sobre pão do cheiro, dias sobre pão do dia, essa poeira feita de pele antiga. Quanto mais lindo que o corpo perfumado, canta a cigarra dentro da casca oca. Em cada banho muito, eu sei que desce pelo ralo a cada jato morno, evapora e passa o espelho nas noites mal dormidas. Um tigre brincando entre gangorras, o bico me lembra, eu placenta, o choro de um leite me comove, me condena. Eu, a informação certa na piscina de nutrientes. A informação que agrupa, desenvolve, manteia, separa, devora. Não sou muito diferente do que fui, nem branco, nem preto, cor de sangue. Me lembro o deslize da faca na mesa de café, a artéria e o tambor. Não fico calvo, porque meu pente define. Eu sou o código, a senha circular que disseram há muito na entrada da caverna. O não que respira, que disseram há muito na entrada da caverna. O não que respira, o sim que come, talvez que dorme. O nunca que acompanha. Eu dor de dente escovado, cabelos que desembaraço, esse banhado de fios, desenho meu caminho pelas ruas enquanto a aranha, aranha, orbita preso, ereto, tenso, destro, eu roubo um ensaio, moscas e mandança. Sobre meus leitos apodrecidos, sobre meus leitos derramados, meus cadáveres amanhecidos, nas águas do canal sanitário, meus beijos humedecidos. Vários litros de amor e gotas transformando em experimentos. Os secreções de sabor do prato escorrendo por cada pele. O refúgio se farta, os vermes desse meu indigesto caldo. Thank you. nome distinto, outro distinguido pelo nome distinto do meu nome distinto. Tenho fome de me tornar no que se esconde, sobrenome embaixo do nome, no subsolo do nome, o sobrenome, o sobrenome, e por uma fresta, um abraço contigo penetra. Passa a habitar o ficcionário que me tornei em tudo, que feche de que não fixa as ficções. Sou em tudo por tudo, por uma fresta de tudo, por uma fresta tudo se fixa. Por uma toda uma fresta, toda uma fresta, as fixações penetram. Passa a habitar o ficcionário que me habitou em mim, me tornar. Tudo, todo, tudo. Personas, personagens, bailes de máscaras reais, de pessoas que penetram, de pessoas que penetram pelas frestas e com abraços contínuos se casam, fazem casa, se inscrevem, se escrustam máscaras bruscas no meu rosto, me tornando uma escala crescente, milesimal, centesimal, decimal inteira, face do baile de máscaras reais. Diga ser esse funcionário que não sou, me casar, que ainda, que não sou, e que sou, sempre, quando, sempre, tem fome, qual a escala crescente ou decrescente, quer saber se milésimo, centésimo, décimo inteiro, todo, ou fração, todo meu funcionário ser se revelou, um abraço contigo, em que desejo me tornar tudo, tenho fome de me tornar, tenho fome de me tornar em tudo que não sou eu. Essa pessoa que está aqui falando a primeira pessoa, eu do singular, essa pessoa singular que sou eu. Pronome pessoal irredutível enquanto pronome, mas que mais se estende sob ou embaixo do meu subsolo do pronome. Eu, pessoal irredutível, e a qualquer coisa além a quem, qualquer altero que me escuta, qualquer coisa além a quem, altero que me mora. Imaginar. É uma alegria muito grande que eu tenho de me queixar. E é uma alegria muito grande estar aqui com pessoas belíssimas. E é uma alegria muito grande conviver com vocês todos nesse dado dia, neste jornado. Em que usa da palavra, para me dirigir, agradecer a todas as pessoas belíssimas, belíssimas. Que me acolhem sempre na maior alegria. Me acolhem, me aquecem, me dão grande alegria. A minha alegria é muito grande, não tenho de me queixar. É uma alegria. Neste dia dado em que uso, tenho que não sou para o meu uso. E com o mesmo fuso, fundo de fundar, fundo de fundar, fundo de fundir. E com o mesmo fuso, fundo, afundo. E essa força, o mesmo uso, eu fundo. Eu não sou tudo que uso. Tenho fome de me tornar, tenho fome de mim, tenho fome de mim. Que não sou, é uma grande alegria quando me tornar. Eu não sou, eu não. por entre as frestas dos seus dedos que nada se esconde sob o nome da palavra nada. Nada. Nada. Os passos. Os passos leves do vento. Os passos leves do vento por entre nos interstícios.